A número 1 na folia. Programa Fronte, edição especial de carnaval. Hoje é sábado, 25 de fevereiro de 2017, fazendo, né, cobertura ao vivo do Carnafronte 2017, o maior carnaval fictício que a cidade já viu. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que está comigo a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Bom dia, amigos. Me convidem para comer. Carnaval me dá fome. É, a senhora tá bem saidinha, hein? Sua atualização de malícia, pelo visto, foi recebida com sucesso. Interaja conosco, ouvinte Transamérica Foz, WhatsApp 459-8828-2828. Telefone que está aqui na minha mão para registrar sua mensagem. Olha, muito obrigado mesmo aí por todos os comentários recebidos. Obrigado mesmo. Transamérica Foz no Facebook, @TransamericaFoz no Twitter. Abraço aí ao Antônio Carlos Paitonhão, uma das figuras mais populares lá no Carnafronte. Impressionante, todo mundo conhece ele. Impressionante mesmo. Diz aí, patrocinador. Óleo de peroba Naturix, 100% natural e orgânico. Não resseca a pele, satisfação garantida ou seu dinheiro de propina de volta. Sempre lembrando que a bebida oficial do Carnafronte, onde você pula para não pular, é o caldo de cana. Eu disse caldo de cana. Obrigado a todos que nos apoiam e apoiam com dinheiro lícito, ok? Porque no bloco da pecúlio a gente não pula de jeito nenhum. Mulher do Gogli, eu sei que o tempo urge, respondendo aqui ao Antônio, que não é o Antônio Carlos, né? Que perguntou se hoje vai ter esporte. Olha, Antônio, eu não achei o Busanello até agora da folia, né? Ele deve estar escondido em algum bloco ou pulando no Unidos do Sono Atrasado, já que nesse fim de semana não tem rodada do Paranaense, né? Então, vamos em frente. Inclusive, mulher do Gogli, vamos fazer agora uma transição, porque eu tenho que correr lá pro estúdio da rádio para fazer o quadro do 7-1 da semana. Então, olha só, cuida aqui da cobertura do Carnafronte, eu já te chamo assim que eu chegar lá, combinado? Vem comigo, Pederneiras! Guilherme, não me deixe aqui sozinha. Sozinha não, mulher do Gogli, sozinha você não fica não, hein? É carnaval, pô! Cobertura do Carnafronte até meio-dia. Essa é a dança do desempregado, que é... Não, pera aí. Faz a direita, vamos fazer a direita. Tá chegando a galera aí, ó. Olha aí, a esculeba. Chega aí. Olha aí, rapaziada. Aí, mano. Chega aí. Jorge Cardoso. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Bota a mão na carteira, não tem nada. E bota a mão no outro bolso, não tem nada. E vai abrindo a geladeira, não tem nada. Vai procurar mais um emprego, não tem nada. E olha nos classificados, não tem nada. E vai batendo desespero, não tem nada. E vai ficar desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai. Cuamba de primeira, olha aí quem vai. E vai vendendo, vai. Sobrevivendo feito camelô. E vai correndo, vai. O rapa tá chegando, olha isso, Jô. Agora só as mulheres. E vai rodando a bolsinha. Vai. E vai tirando a calcinha. Vai. E vai virando a bundinha. Vai. E vai ganhando uma graninha. E vai vendendo corpinho, vai, vai. E vai ganhando leitinho, vai, vai. É o leitinho das crianças, vai, vai. E vai entrando nessa dança. É a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. mão no bolsinho. Não tem nada. E bota a mão na carteira. Não tem nada. E não tem nada pra comer. Não tem nada. E não tem nada a perder. E bota a mão no 38 e vai devagarinho. E bota o ferro na cintura e vai no sapatinho. E vai roubar só uma vez pra comprar feijão. E vai roubando, e vai roubando, e vai virar ladrão. E bota a mão na cabeça. É a polícia. E joga a arma no chão. E bota a mão nas algemas. E vai parar no tamborão. E vai contando a sua história lá pro delegado. E cala a boca, vagabundo, malandro, safado. E vai entrando e vai olhando o sol nascer quadrado. E vai dançando nessa dança do desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Alô, Guilherme. Já chegou? Ai, ai, ai. O que eu faço? Toco música. Programa Front. Até meio-dia. Ai, ai, ai. Eu quero happy day. Eu quero amor e paz. 1, 2, 3, música aqui no front, cortando aqui, isso aí do latino, né? Caramba, pronto, cortado. Mulher do Google, já estou aqui no estúdio, cheguei, né? Estava ouvindo no carro, inclusive, desculpa aí, mas eu dei risada do seu desespero enquanto eu não chegava, hein? Desculpa. Isso não se faz, Guilherme. E olha que eu cheguei aqui praticamente voando. Eu e o Pederneiras furamos todos os sinais, ultrapassamos todos os limites e só não levamos todas as multas porque é carnaval e tá tudo liberado. Ou será que não está, né? Ó, fica a dica aí pro pessoal. Bebida e direção não combinam, imprudência e direção não combinam também, ok? Carnafront, folia, a gente vê, mas só por aqui, tá? Prosex. Preservativo judicial. Preserva sua imagem em caso de calúnia, injúria e difamação. Tudo pronto aí no sambódromo da esquina da Federal para apuração das sentenças das escolas de crime. Digo, escolas de samba, mulher do Gogli. Quase pronto, Guilherme. Em breve, portanto, saberemos quem leva o troféu Alibabá 2017. Se Unidos da Pecúlio, Acadêmicos da Tornozeleira, que terceirizou o desfile para a estação primeira dos terceirizados, também Bandidá Independente de São Miguel, Obras de Ouro ou Unidos da Organização Criminosa. As cinco escolas que passaram pela avenida nesse carnaval aí que tá bonito, tá gozado demais, né? Já saiu o resultado dos blocos, mulher do Gocli? Já sim, Guilherme. E adivinha só quem ganhou? Não sei. Foram tantos blocos aí e bastante populares, né? Delatores da Folia, Bloco da Saúde, Bloco das Empreiteiras, do Caixa 2 Milhões, Bloco dos Federais. Não sei. Delatores da Folia, Guilherme. Vão poder curtir a pena em casa. Em regime domiciliar. É, e quem disse que no Brasil o crime e a delação não compensam, né? Tem casos que sim. Você nos chama daí assim que a apuração estiver para começar, mulher do Gogli? Chamo sim, Guilherme. Beleza, e ainda hoje, não é porque é carnaval que você escapa, viu? Tem o quadro do 7-1 da semana com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro. Front Transamérica, até meio-dia. We'll be right back.

da estatal gaúcha Corsan em contrato com indícios de irregularidades, segundo o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Bom, através da assessoria, Padilha disse que não se pronunciaria sobre o caso. Legal isso, né? Você se pronunciar para dizer que não vai se pronunciar. Esse caso que é uma verdadeira batata quente nas mãos do governo. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Já na sexta, o Estadão recordou que o deputado paranaense indicado para o cargo de ministro da Justiça, Osmar Serralho, defendeu, enquanto estava na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, anistia ao agora preso Eduardo Cunha. Serralho foi citado pelo jornal também como sendo próximo do ex-presidente da casa. Ele que negou qualquer tipo de envolvimento irregular, né, Osmar Serralho, disse, entre outros pontos, que não irá interferir no trabalho da Polícia Federal ou em operações como a Lava Jato. 4. O procurou, atirou, entrou. É o quarto gol, uma chinelada. E o jornal Gazeta do Povo trouxe na terça o caso da juíza Branca Bernardi, de Barracão, no sudoeste do estado, que deu ganho de causa em ações movidas por 13 pessoas contra empresas da cidade e região. Aí a gente se pergunta o que é que tem de mais nisso, né? Nada, tirando o fato de que as pessoas em questão são hoje servidores do fórum onde a juíza trabalha, o que gerou suspeitas, conforme o jornal, de favorecimento. A juíza nega, afirmando que sequer tem relação pessoal com os servidores em questão. 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E se tem algo que o governo do Paraná é bom mesmo no que faz, é no quesito números. Vejamos, né? Na quinta, a Gazeta do Povo publicou que as contas do estado em 2016 fecharam no vermelho, 481 milhões de desfalque. Já o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, apresentou na Assembleia um balanço em que o estado teria tido superávit, ou seja, arrecadação maior que as despesas em mais de 500 milhões de reais. O motivo de resultados diferentes para os mesmos números? Diferenças conceituais. Pois é, né? Afinal, a matemática pode até ser exata, mas a contabilidade... Virou a bola esparada e entrou! Schuller! É o sexto gol da Alemanha! Outra notícia aqui do estado estourou na terça na tela da RPC com o depoimento do advogado Sacha Reck, investigado na Operação Rikishá, acusando um ex-sócio de ter criado um método para fraudar licitações do transporte coletivo e que pode ter sido usado, inclusive, aqui em Foz, que é uma das cidades citadas na investigação conduzida pelo GAECO. O esquema consistiria em manipular e direcionar editais para que as empresas integrantes do mesmo grupo, né, concorressem ficticiamente entre si e se alternassem como vencedoras nas licitações. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E o jornal Gazeta Diário, aqui de Foz, publicou na quarta-feira que o ex-gerente regional da Sanepar, Rodrigo Becker, admitiu, em depoimento na Operação Pecúlio, que cobrou de seu sucessor na empresa no período em que foi secretário municipal, em 2014, repasse de R$5 mil como uma espécie de pedágio pelo cargo de chefia. Bom, o sucessor disse que concordou em pagar porque o salário subiu de 9 para R$21 mil. Conteúdo que faz parte, né, dos depoimentos anexados no inquérito resultante da operação, né? Quando a gente acha que já viu tudo, caramba, né? Já pintamos o set, agora vamos ao gol do Brasil! Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E a boa notícia da semana, por incrível que pareça, vem do trânsito, hein? Pode acreditar! Em 3 anos, entre 2013 e 2016, Foz do Iguaçu conseguiu diminuir em mais da metade o número de mortes em acidentes de trânsito, de 70 para 32. Entre os fatores que mais pesaram na avaliação dos agentes de trânsito, estão aí o aumento na fiscalização eletrônica com os radares e os chamados furões, né? E também a realização periódica de operações de conscientização dos motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância de obedecer à sinalização e se deslocar de forma defensiva. E olha, ainda há espaço para melhorar, né? As cifras são boas, mas podem melhorar ainda mais. Quem sabe um dia a gente consegue zerar essa cifra, né? Sonhar não custa nada. E chegamos ao final desta edição especial do programa Fronte Transamérica, edição especial de carnaval, com a cobertura fictícia do Carnafronte, neste sábado 25 de fevereiro de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski e espero que você tenha se divertido ao ouvir tanto quanto eu me diverti em fazer. Quem sabe até mais, né? Tomara! Participaram comigo, além de você, o folião Márcio Barreto e a foliã Luciana. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 da manhã e o conteúdo de hoje, né, deste programa especial estará postado na íntegra dentro de instantes no site transamericafoz.com.br. Com brasileiro, não há quem possa. Já eu me recupero, né, descanso hoje e amanhã, mas volto na segunda-feira de manhã bem cedinho às 7 horas na segunda-feira de carnaval com mais uma edição do informativo Transnotícias. Bom fim de semana pra você. Se você for curtir a folia, ó, juízo. Eu encerro a transmissão por aqui e corro direto pra Cantina da Mama. Afinal, né, dizem que no Brasil tudo acaba em samba ou acaba em pizza. E como já teve samba no programa de hoje, lá vou eu traçar uma pizza, né? Transamérica, sua rádio onde você estiver. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.